agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, o seu programa da hora do almoço na Rádio Antena Web, que lhe traz o melhor do fado e da alma portuguesa. Hoje estou cá eu, Carlos Bonaparte, habitualmente é a Joana Santos, mas hoje por motivos de saúde ela não pôde estar presente. Amanhã, com certeza, cá estará para lhe trazer, como de costume, o seu Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje isto é meio de improviso, hoje estou cá eu, não é? Enfim. Bom, vamos nesta emissão ficar com... Vamos ficar com um pedido que nos chegou ontem via Andreia, filha mais nova da nossa ouvinte Mara. Mas é um pedido da Mara. A música chama-se Mãos de Mãe, já aqui passou, e foi também curiosamente um pedido da Mara, ou melhor, de uma outra filha da Mara, Nelma, para quem também manda os meus cumprimentos, as minhas saudações. Espero também estar a ouvir a Antena Web. Vamos trazer o tema Mãos de Mãe, na voz de César Morgado. Vamos depois ficar com Mísia e o tema Canção do Mar. Há uns tempos, uma ouvinte nossa, Adriana Bateira, deixou-nos este pedido. Na altura, não tínhamos connosco este material. Trouxemos aqui na altura um tema Solidão, na voz da Amália Rodrigues. Agora que temos connosco, vamos ouvir Mísia, com o tema Canção do Mar. Não é propriamente realizar um pedido, porque não foi feito agora, mas já foi feito antes, agora que nos é possível. Cá estamos nós então com a Canção do Mar. Vamos por fim ficar com Amália Rodrigues, precisamente, com o tema Tão Longe Daqui Tão Longe, um tema gravado em 1965 e que depois foi mais tarde transformado numa bonita canção ligeira pelo grupo Rosa Negra. Vamos para então ficar com estes três temas. Eu vou voltar depois para lhe trazer mais três musiquinhas. Seja muito bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. És linda, minha mãe, és uma linda aurora, és o sol a nascer para me vir beijar. Teu rosto me parece o de Nossa Senhora, que está na linda igreja onde vamos rezar. O pequeno beijo, o rosto de sua mãe, que viveu radiante os momentos felizes, mas logo continuou. As tuas mãos, porém, são tão frias assim, cheias de cicatrizes, mas logo continuou. Nas tuas mãos, porém, são tão feias assim, cheias de cicatrizes. No movimento brusco, ela as me retirou, disfarçando a sorrir uma amargura infinda. O pai que tudo ouviu, seu filho então chamou, dizendo: vem ouvir uma história bem linda. E escuta, era uma vez certo lindo menino, que no berço dormia um sono sossegado, quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Quando em hora fatal, por descuido ou destino, nas cortinas de renda o povo se apegado. Da malbrada aflito acorreu logo a pobre mãe, que a chama desvairada o seu filho arrancou. E ela, que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. E ela, que tinha as mãos mais lindas que ninguém, com essas doces mãos assim feias ficou. Petis compreendeu toda a lição que tinha nesta situação. singela história e num sentir profundo beijo a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Beijo a mãe dizendo: nas tuas mãos, mãezinha, são as mais lindas mãos que existem neste mundo. Diga lá ao Senhor Fado. Oh, bem que me dá mil cuidados, tão longe daqui, tão a lua me leva a recados tão longe daqui, tão longe. Quem dera em céu adiante, correndo veloz no vento, terás a chegar no instante onde está meu pensamento. Tenho o meu amor para além do rio e o cá deste lado cheinha de frio. Tenho o meu amor para além do mar e tantos abraços e beijos para dar, e tantos abraços e beijos para dar. Tenho o meu amor para além do mar. Vamos agora ficar com mais três fados, depois dos três belíssimos que acabamos de ouvir. Vamos ficar primeiro com Novo Fado Antigo, na voz de Carlos do Carmo. Um fado que podemos dizer diferente. Vamos depois ficar com Lucília do Carmo e o tema Tudo Isto É Triste, Tudo Isto É Fado. E vamos acabar também com a música de Ricardo Ribeiro do álbum Porta do Coração deste ano, que a Antena Web já tem em mãos. Vamos ouvir o tema Morinha da Travessa. Lembro-lhe que pode pedir também os seus fados através destas duas portas de comunicação: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através do nosso www.radioantenaweb.info. Lá tem uma caixinha de comentários que pode utilizar para deixar então os seus pedidos. Vamos então prosseguir com estes três fados. Depois eu vou voltar para as despedidas, já que meia hora passa num instante, não é verdade? Enfim. Bom, vamos à música então. Eu volto daqui a alguns minutinhos. Até já! Amigo, abre também a tua voz e vem comigo. Não cantaremos nunca mais o fado antigo. Agora, em cada verso há um homem que não chora, e o futuro é o sítio onde se mora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amigo, vou-te dizer palavras loiras como trigo. Hoje cantar é aprender a estar contigo. Agora, cada palavra tem o gosto de uma amora que a gente apanha e morde pela vida fora. Cantar é ter um sol dentro da voz e repartir o sol por todos nós. Cantar é não estarmos só. Amigo, vou-te bater com as palavras ao postigo. Escuta o sentido das notícias que eu te digo. Agora, cada canção terá a força de uma aurora que a gente acende e leva pela vida fora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo. A nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e noutro fado desgarrarmos vida fora. A hora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e noutro fado desgarrarmos vida fora. Por

És então que chegamos ao final desta edição do Diga Lá ao Sr. Fado, emissão número 26 para esta tarde de 15 de junho de 2010. Vamos ficar com mais 3 fadinhos, é verdade, hoje trazemos 9 fados. É um extra, pronto, não é a Joana Santos que está cá, mas trago-lhe mais uns fadinhos para compensar, digamos, a ausência da nossa locutora. Mais uma vez, ela amanhã estará de volta. Há de correr tudo bem, ela estará de volta já amanhã, em perfeitas condições de saúde. Para a Joana, as sinceras melhoras. Tenho a certeza que toda a equipa da Antena Web, e também em meu nome pessoal, que estou aqui a apresentar o programa. Vamos então ficar com mais 3 fados, dizia eu. O primeiro chama-se Fado Antigo, e é uma interpretação de Luz Sá da Bandeira. Vamos depois ficar com a música de... música de Joana Amendoeira, chama-se Entrei na Vida a Cantar, e chama atenção porque este é dos primeiros registros fonográficos que há desta cantora portuguesa, desta fadista. Vamos depois ficar ainda com a voz de Carolina Tavares, o Poço de Bordem, que é com este tema que vamos encerrar a emissão de hoje do Diga Lá ao Sr. Fado. Diga Lá ao Sr. Fado, que como já sabe está de volta amanhã, à mesma hora, 13 horas, para lhe trazer o melhor da alma portuguesa. E como diz a nossa Joana Santos, cá estaremos para mais uma edição, agora ou amanhã com a Joana, sempre em português. Até amanhã. Cantar o fado que a própria vida me ensinou ao nascer.